Santinha, quero ver você mexer com o salgueiro. Morena, tô visando você o baile inteiro. Segura a força, mutua, pire o salgueiro. Segura a força, mutua, pire o salgueiro. Quero ver, quero ver, quero ver você mexer. E tô liberta, Didi. Hoje nós iremos sorrir e cantar, ouvir o som do funk e dançar. Solto pelo ar, livre pra voar, navegar pelas ondas do mar. Nós viemos ao baile pra nos divertir. Rapaz do salão, tem o dom de nos unir e faça valer. A gata quer te ver voar, está rebolando para lhe impressionar. Vem no balancê, a festa zoando, eu tô de olho em você. Pretinha, me namora, quero lhe conhecer. Você não me dá bola, mas um dia ceder. Pois o coração não resiste à tentação de limitar os revidos da paixão. Amar é viver, e eu pude perceber que o baile funk é o encontro de lazer. Vem numa boa, vem pra dançar, faça como a gente, olê, olá. A paz se faz presente na imaginação, andando pelo céu num carrossel de emoção. E na fortaleza de um mundo de ilusão, é, cria fantasia na magia da canção. Boa liberdade, quais asas de emoção. Eu peguei carona pra uma nova dimensão. Viajei então pra um outro lugar, longe da visão e de alguém imaginar. Onde as pessoas curtiam pra valer, suando em harmonia de um lazer. Foi lindo. Ei, a magia chegou. Quero a paz, liberdade, o amor. Fauna faz quem quer e o morro do alemão. Vila operária, Vidigal e Barrobão. A massa da mineira, adeus e urubu. Santa Cruz, Oswaldo Cruz e o Morro Azul. Campinho, Pombal, bora o Morro do Galo. E vai um alô pro Mulão de São Gonçalo. Choque, Boa Vista, Boa Sucatarina. Do Parque Camarão, Cruzeiro, Marimbondo, a Estrela e o Escadão, Diana e Madama, Carecas do Canal, Pecado e Feijão, Mutuá e a Central, Menino de Deus e a Massa da Favela. Eram as mais visadas na imagem de uma tela. Sorri, era tão legal ver o Mulão voando num trenzinho, acenando com a mão. Já chegou, quer a paz, liberdade, o amor. Dança, dança, o break voador. Soa com a força, mutua, pire o salgueiro. Vá! Dança, dança, o break voador. Soa com a força, mutua, pire o salgueiro. Vocês são demais. Valeu.